Yatos em uma bike vem se aproximando. Um na garupa e outro no comando. Boné na cara, arma engatilhada embaixo da camisa. Se vier na sua direção já corre risco de vida. Se tu tiver de relógio ou de sacola na mão, tênis de marca ou cordão chamando atenção, ou vira a esquina ou vai reto. Não vai andar 200 metros pra reagir só se for louco. Quem não acreditou e reagiu levou pipoco. Sua vida vale pouco com a cara no chão. Pra quem não dispensa pai de família, morador de invasão. Enquanto salariado, vendedor ambulante, aposentado, doente, mulher gestante. Não dá tempo pra discar um 9-0. Qualquer reação, o gaiato leva a sério. No bairro violento é marca registrada. Morador desce do ônibus na parada. Uma rua está escura e a outra alagada. Me diz aí, prefeito, por onde eu chego em casa? Não sei se pego um táxi ou se tento a sorte. Arriscado em ficar cara a cara com a morte. Bambam, paque, paque, aquele moleque de Monark está portando uma PT. Já tem passagem no DP, não tem nada a perder. Os moleque aqui do bairro me conhece, eu tô ligado. Mas desse eu nunca vi de onde veio esse gaiato. Invadindo várias casas, mão na cabeça, cala a boca e deita. Não te respeita, a população já não aguenta mais. Roubaram a carteira com os documentos de um idoso na rua de trás. Tem morador se armando pra tirar na cabeça, jogar no bueiro. O terror que ele plantou deixou o povo cabreiro. Até mesmo adido velho que não mexe aqui na área. Não suporta ladrão de varal que deixa a peste e não respeita as caras. Faz você se render. Se render. Pra levar o toca-fita e a TV. Lá vem o gaiato engatilhando a PT. A fome e a miséria mostram o fruto que a sociedade vai colher. Lá vem o gaiato engatilhando a PT. 60% dos jovens de periferia sob o olhar sanguinário do vigia. A fome e a miséria mostram o fruto que a sociedade vai colher. Lá vem o gaiato engatilhando a PT. 60% dos jovens de periferia sob o olhar sanguinário do vigia. Falta de lazer, educação, estrutura. Leva o filho da Dona Maria armado pra rua. De 15 a 16, viciado ainda novo. Suicida, sangue frio, perigoso. De pouca conversa, em um piscar de olho ele se estressa. Conselho de pai e mãe não vale nada. Até mesmo a discussão e parceria acaba em bala. Família cheia de problemas. Concluiu a terceira série apenas. Periferia te oferece diversão. Fliperama, papagaio e lazer. Conhaque 51 no bar da esquina pra você beber. Caça confusão e morrer. Você mais um sem um saldo bancário. De chinelo de dedo, um zé ninguém. De derrubar muito nego. E faz a periferia um campo de guerra. Troca tiro com a polícia e não se entrega. Cometer um homicídio é galho fraco, é só começo. Pra quem está no crime desde cedo, armar é o que não falta. Traficante distribuiu. Quem não pegou uma 9 passa faca no esmeril. Até mesmo enferrujada, adrenalina anda solta. Deixando o pobre sem salário e a patricinha sem roupa. Se rouba o carro de empresário não faz falta, tem seguro. Mais de mês em mês na periferia, quem te garante um futuro? Batendo massa, limpando o quintal, se humilhando para não virar um bandido. Alguns não resistem, mas eu sei como é que é. Eu vivo aqui e num piscar de olhos eu também posso cair. Mesmo sabendo que o boqueiro está errado, fico calado pra não virar finado. Prossigo apenas um relato. Aí na frente vem mais dois ali armado. Cuidado, se esconde, se tranca no quarto. Se estiver na rua, desce da bike, deixa a carteira e vaza. Na sede de roubar, a compaixão é coisa rara. Os moleque que poderia estudar e ser um doutor é o sanguinário que aterroriza o teu setor. Sujeito homem, tem por aí, eu concordo. Mas no barco da noia, grande parte está a bordo. A fome e a miséria mostram o fruto que a sociedade vai colher. Lá vem o gaiato.